Olha o moleque que acorda cedo, procura emprego, mas sem encontrar. Olha, 2 anos depois, um moleque no morro portando um AK. Fez inimigo de bota preta, arrumou inimigo bandido também. Foi-se o tempo que o Zé tava duro e andava de trem. Olha a vida desse moço, que nem toda noite consegue dormir. Olha a mãe dele rezando pra que a polícia não passe ali. O pior aconteceu, o couro vai comer e o Zé tá na mão. Ficou 10 anos na cadeia, voltou revoltado pro grande morrão. Olha ele aí de novo, dessa vez é pra valer. Jurou lá no alto do morro que só sai dali quando ele morrer. Sua palavra se cumpriu quando uma mulher traiu seu coração. Quando o rodo passou e deixou o moleque estirado no chão. Era mais um guerreiro do bonde do negro tentando a sorte. Era um bom capoeira, martelo cruzado no braço da morte. Era mais um guerreiro do bonde do negro tentando a sorte. Era um bom capoeira, martelo cruzado no braço da morte. Era mais um guerreiro do bonde do negro tentando a sorte. Era um bom capoeira, martelo cruzado no braço da morte. Era mais um guerreiro do bonde do negro tentando a sorte. Era um bom capoeira, martelo cruzado no braço da morte. Essa é uma homenagem a todos os poetas, loucos e marginais da música brasileira.